shit. Pode nem se dar ao luxo de ficar doente. Lutaremos enfermos, sem braço, sem dente. Vendendo no farol amendoim, lata gelada. Entregando panfleto no farol pra quem passa. Não conhecemos tudo porque algumas portas são fechadas. Não temos grana pra pagar nossa imagem em algumas casas. Férias de fim de ano é onde fazemos mais. Uma barraca, umas tiaras, só pra não andar pra trás. Cobrador de lotação tipo Cearada, 5 às 10 sem registro. Sabe da competição, sabe que é sinistro. Pouca gente sabe que pode pagar NPS sem estar registrado. Pra no final da vida receber merreca de aposentado. Morrer os velhos trabalhar, morrer dando risada. Porque aqui no Brasa, pra não ter nada o povo rala. Muitos trabalharam cooperados anos e não receberam nada. Machucados no PS, nem foram pra caixa. Pra alcançar o que queres, tome um banho com jasmim ou com jasmim. Se perfumes é tristeza, terá fim. Fim. Sai de madruga, volta à noite, chega cansado. Toma banho, janta, já cai capotado. Vai chegar um dia que seu filho vai perguntar, cadê o papai? Tempo pra ficar com ele, você não tem mais. O ano regido por datas consumistas que nos embananam. Feriados idiotas de consumo que nos enganam. Alguns com ódio da vida, nação pessimista, já desistiram, estão pedindo na rua e já nem mais ligam. O sorriso de um povo sequestrado está estampado na cara. O rosto sofrido de quem só trabalha. Uns com tantos, outros sem nada. Uns com três casas, outros sem morada. Minha origem não me revolta. Me revolta é o que me tesoura. As conquistas serão mais difíceis, sei lá. Chegará a minha hora. O que me conforta é saber que não sou só eu que estou na batalha. Não me acomoda, está aí a josta. Mete a bica nessa porra, gritar com o superior. Manda se fuder, hey. Procurar o meu valor. Seja afro, R-U-D-E. O mundo é um Lego pra montar. Junte as peças certas, pros porra não derrubar. Pra alcançar o que queres, tome um banho com jasmim ou com jasmim. Sem perfumes é a tristeza, terá fim.